diretora era meio maluca. As pessoas a chamavam de tia Bituca. Sempre nervosa e fumando. E com os alunos vivia gritando. Não dava bitoca nas crianças. Distribuía palmadas pra quem não entrava na dança. Se fosse hoje, a tia Bituca seria processada. Sorte dela que já está aposentada. Bituca morreu. Foi assassinada.